Olá, este é o Informativo Radioativo, noticiário semanal da Rádio Comunitária Aconchego. Informações e comentários sobre fatos importantes da semana, todas as terças ao meio-dia e nas quartas às 8 da manhã. Nessa edição, seguimos trazendo informações sobre a pandemia do novo coronavírus. Se liga nas manchetes. A situação do pré-vestibular rumo à universidade e a campanha Adia Enem. A diferença entre lockdown e isolamento. A saúde dos povos indígenas de Pernambuco em risco. Indicação cultural. A situação do pré-vestibular rumo à universidade e a campanha Adia Enem. Se você está na parte da população brasileira que conseguiu concluir o ensino médio, você provavelmente passou pela experiência dos antigos vestibulares, que hoje foram unificados através do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Recentemente, o anteministro da Educação deu a lamentável declaração que, abre aspas, o Enem não serve para reduzir injustiça social, fecha aspas. O exame afeta apenas a metade da população brasileira, aquela que conseguiu concluir o ensino médio. No Nordeste, esse número é mais grave e baixa para apenas 40% de concluintes, além de uma taxa de analfabetismo superior a 10% em todos os estados do Nordeste. As injustiças sociais no Brasil precisam de muito mais que Enem para serem reduzidas. No entanto, o exame e o ingresso à universidade, ampliado na última década, são apenas um pequeno passo. Um passo que mudou a vida de muitas pessoas que, pela primeira vez, viram alguém de suas famílias ingressar em uma universidade. Pior que todo o estresse envolvido na preparação para esta prova, que pode determinar grande parte das oportunidades que alguém terá na vida, é ter que, em plena pandemia do coronavírus, defender o óbvio. Fomos conversar com Kelly Ferraz, professora e coordenadora do pré-vestibular rumo à universidade, o PRU, que nos conta algumas das dificuldades na preparação para o Enem entre as populações mais vulneráveis. O pré-vestibular acontecia aos sábados e, além das aulas programáticas, contava com aulas de atualidades e atendimento psicológico individualizado aos estudantes do cursinho. Após a quarentena, o grupo se reorganizou e está investindo em formatos remotos, como lives, YouTube, aplicativos de videoconferência, salas de aula virtuais, etc. Porém, algumas dificuldades operacionais se revelaram. Nós temos encontrado algumas dificuldades por parte dos alunos, né, para que eles consigam ter acesso a essas aulas, né, por exemplo, um celular com pouca memória, com a memória baixa, que não tem condições de baixar arquivos, baixar um aplicativo de videoconferência, ou a internet é ruim, ou não existe essa internet, né? Não tem acesso a essa internet, só vai ter acesso via WhatsApp, isso também vai dificultar, vai quase impossibilitar que eles consigam acessar a essas aulas, né? Nós disponibilizamos material para esses alunos, muitos de doações dos professores, de algumas escolas. Então, alguns deles têm material para estudar em casa, mas não vão ter esse aporte, né, esse acompanhamento dos professores de forma mais sistêmica, né? Outra questão muito importante é a questão do ambiente. É importante que a gente pense como esse ambiente de casa ele tem se modificado, né? Ele pode se tornar, inclusive, muito hostil nesse momento, dependendo da configuração das famílias. Então, um ambiente que seja quase impossível se estudar. Fizemos uma pesquisa, né? Nós criamos um formulário, fazendo uma pesquisa socioeconômica para esse momento de pandemia, como é que eles estão reagindo, como é que está a vida deles, como é que está a família desses estudantes, né? Se estão passando dificuldades em relação à alimentação, se estão passando dificuldades financeiras, se estão sem trabalho, como é que está a rotina, né? Como é que está a vida dessas famílias. E nós temos percebido, nós percebemos por meio dessa pesquisa, é que a grande maioria dos alunos não tem espaço para estudar, é improvisado. E alguns deles não conseguem nem improvisar, não tem nem espaço para improvisar. Alguns desses alunos estão, né, solicitam um apoio alimentar, sabe? Então, essas dificuldades, elas vão para além do técnico, e aí são muito mais estruturais, né? Essas desigualdades sociais, elas têm se mostrado muito nesse período de quarentena, e tudo isso tem afetado muito o funcionamento do projeto Rumo à Universidade. Agora, Kelly nos conta como, no pré-vestibular, estão acompanhando e se articulando quanto ao pedido de adiamento do Enem. Nós, do PRU, nós temos, assim, esperança, aquela esperança que nos mobiliza, aquela esperança que nos dá brilho nos olhos, que dá, né, que faz com que a gente consiga continuar lutando. Essa esperança, ela diz que é possível que o Enem seja adiado. A gente está nessa campanha, né, do Adie Enem, criamos uma campanha virtual também, né? Aliás, estamos participando de uma campanha virtual, que ela é macro, né? Que é o hashtag Adie Enem, com alunos, atuais professores, antigos professores, ex-alunos que hoje são professores, que hoje participam do projeto ou de outros projetos, sabe? Todos nós nessa campanha para adiar o Enem. Kelly nos fala também como vê a proposta do governo de não adiar o Enem e deixa um recado final para a gente. E a gente vê essa tentativa do governo de manter o Enem como mais uma prática, mais um passo dessa política genocida, de exclusão social, que está em curso e que, na verdade, eu não sei quanto não esteve em curso nessa sociedade em que nós vivemos, né? Essa exclusão social que ela tem cara, ela tem cor, a exclusão social que ela é negra, ela é indígena e várias outras interseccionalidades que couberem aí. E eu penso que é o momento da gente se firmar, sabe? Da gente olhar para a nossa história, olhar para a nossa trajetória, fincar as nossas raízes e entender como os nossos ancestrais, eles superaram os vários desafios que já tiveram que passar, já tiveram que superar, e superaram. E a gente vai passar por isso, sim. A diferença entre lockdown e isolamento. Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. Nesse tempo de pandemia, vários nomes como isolamento social, quarentena e distanciamento social se tornaram populares. Mas você sabe a diferença de cada um? O isolamento social é o termo usado para aquelas pessoas que já testaram positivo para a Covid-19. A quarentena, para quem teve contato com alguém infectado e aguarda para saber se vai apresentar os sintomas. Já o distanciamento social é solicitado para a parcela da população que não atua em serviços essenciais e precisa ficar em casa para reduzir os índices de contaminação pelo coronavírus. Enfermeiro e professor da UFPE, Ronaldo Vasconcelos, explica por que é tão importante respeitar o distanciamento social. Ele é necessário para que a gente possa, nesse instante, diante da gravidade que é o adoecimento pelo coronavírus, poder dar condição de proteger o sistema de saúde, tanto público quanto privado, para que não falte leitos para a população. O número de casos e mortes pela Covid-19 aumentam a cada dia. Os hospitais estão atendendo em sua capacidade máxima e a situação ainda pode ficar pior se as pessoas não respeitarem o distanciamento social. O alerta é do enfermeiro sanitarista e professor da UFPE, Itamar Lages. Se esse isolamento social não atingir os níveis desejáveis, nós não apenas teremos o aumento da incidência da doença, mas o aumento de pessoas doentes precisando de internamento. E isso sim é um grave problema, porque as pessoas poderão morrer porque não houve qualidade e quantidade. A pessoa precisaria ter uma assistência quantitativa e qualitativamente adequada. O Conselho Federal de Enfermagem chama a atenção para as taxas de distanciamento social em cada estado, que não estão passando dos 50%. A situação é preocupante, uma vez que o índice considerado ideal para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus é de 70%. Mas quais são os riscos do desrespeito ao distanciamento social, Ronaldo? O retorno à vida cotidiana e a abertura de todos os postos de trabalho, como se estivesse em um período normal, eles podem afetar diretamente o controle da doença por impedir que seja resguardado uma proteção, já que a possibilidade de contágio aumenta drasticamente com a circulação elevada das pessoas. Essa reportagem foi apresentada por mim, Annalise Barros, produzida por Larissa Correia, Carla Nogueira e por mim, com a supervisão da professora de Comunicação Social da UFPE, Ana Veloso. Toda a nossa equipe é formada por estudantes dos cursos de Comunicação Social, pois a Rádio Universitária Paulo Freire é uma rádio escola. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE. A saúde dos povos indígenas de Pernambuco em risco. A saúde dos povos indígenas de Pernambuco na pandemia da Covid-19 é preocupante. Já faleceram 4 indígenas, sendo 2 do povo Funiô, 1 Pancará e 1 Pipipã, segundo o boletim número 4 da Rede de Monitoramento de Direitos Indígenas em Pernambuco, a RENDIP, do dia 15 de maio. Um dos povos indígenas que já tem óbito pela Covid-19 é os Pipipã, localizado na Serra Negra, município de Floresta, Pernambuco. O cacique Valdemir nos conta sobre essa morte e algumas ações que fizeram para impedir a disseminação do coronavírus dentro da aldeia. Eu sou Valdemir, cacique do povo Pipipã, e a gente, desde o início dos primeiros casos de Covid-19 aqui em Pernambuco, nós, né, o grupo de liderança e alguma parte da comunidade, demonstramos algumas preocupações em relação de chegar dentro do território, né? Então, nós nos reunimos, definimos, fizemos um bloqueio na entrada do território, na intenção de, não de proibir os indígenas de circularem, mas pelo menos de reduzir essa circulação de indígenas e de pessoas que não fossem indígenas vindo para dentro das comunidades, para dentro do território, ou os indígenas saindo do território e indo para as cidades, porque o nosso receio era de chegar dentro do território, né? No primeiro momento, então, como a ação não surtiu grandes efeitos, nós tomamos uma atitude mais drástica e fizemos um bloqueio na entrada, né, principalmente do Travessão do Ouro, que é onde se dá, que é uma das entradas para o território, mas infelizmente umas poucas pessoas não compreenderam o intuito, né, e aí não surtiu o efeito que desejávamos. Mas enfim, nossa preocupação, o nosso medo era que esse problema chegasse dentro do nosso território. E aí, recentemente, devido a não conter o fluxo de indígenas indo para as cidades, e nem a entrada dos não indígenas no território, então era uma coisa já de se esperar. Então nós ficamos sabendo da morte de uma criança de apenas 3 dias, né, um recém-nascido de 3 dias, que veio a óbito e foi testado positivo para a Covid-19. Né? Isso tem nos intrigado devido ao tão pouco tempo de vida que essa criança apresentava, apenas 3 dias, um período muito curto para a incubação desse vírus. Mas está sendo investigado e nós aguardamos das autoridades sanitárias, né, a resolução desse problema. Para ter uma noção mais abrangente sobre o problema, conversamos com a professora da Universidade de Pernambuco, Vânia Fialho. Ela nos conta algumas vulnerabilidades dos povos indígenas. A situação dos povos indígenas de Pernambuco nesse contexto de pandemia do Covid-19 se assemelha à dificuldade da maioria dos povos indígenas no Brasil. E essa situação, essa vulnerabilidade a que todos estão submetidos, está relacionada com a falta de uma estrutura de uma política indigenista que tenha se dado até o momento de forma que possa assistir, que possa acolher, que possa dar conta desses problemas num momento crítico como esse. Os principais problemas que a gente pode identificar que coloca essa situação de vulnerabilidade crônica dos povos indígenas diz respeito à falta de regularização de seus territórios. Boa parte desses povos indígenas estão ainda no processo de reconhecimento, de regularização, de demarcação, de desintrusão de seus territórios, mas tem alguns que ainda estão no início desse processo, portanto não tem as áreas, seus territórios, nem minimamente delimitados, que possibilite com que eles sejam também atendidos por determinadas políticas públicas. Um segundo principal problema que a gente pode identificar diz respeito à falta de assistência dos indígenas que não estão vivendo em áreas demarcadas, ou seja, aqueles que ficam, que estão nos centros urbanos, nas periferias ou mesmo no meio rural, sem ter suas áreas delimitadas, reconhecidas, garantidas. A própria assistência, o sistema hoje em dia, né, o subsistema de saúde indígena, só identifica e só dá assistência aos indígenas que são considerados aldeados. Localizado em Buíque, Pernambuco, o povo capinauá também está na luta contra o coronavírus. O cacique Roberto Francisco Maria da Silva nos conta algumas das dificuldades que a aldeia tem tido para passar a quarentena. Está sendo muito complicado porque nós não temos esse costume, né, de não se aglomerar, de ficar sem contato com os parentes, até porque nós temos os nossos rituais, nós temos nossas reuniões, nossas tradições que necessita, né? Isso está sendo uma situação bem turbulenta, porque temos que sair um pouco das nossas origens para poder se proteger dessa pandemia que está aí no nosso país com tudo. O cacique dos capinauá também explica algumas das medidas que tomaram durante a pandemia. Essa situação dessa pandemia, né, desse Covid-19, é algo muito estranho para todos os povos indígenas do Brasil, né? Veio como uma catástrofe e algo desconhecedor, não tem vacina, não tem nada, então é muito complicado. As medidas que nós, povos indígenas, como todos brasileiros deveriam e devem fazer, que é o único antídoto do momento, é de fato ficar em casa, né? A gente estamos em isolamento social, né? Estamos aí várias aldeias, território fechado, tendo muito pouco acesso com pessoas de fora, quase nenhum. Nenhuma pessoa a gente está permitindo que venham visitantes ou outras pessoas, né, nessa situação do momento. Estamos traçando estratégia para que as pessoas vão resolver suas coisas de forma, né, de extrema necessidade. E a única forma que vimos e para o momento é isso, né? Procurar se isolar, ficarmos em casa, seguir os procedimentos aí que é o Ministério da Saúde, né, desde a OMS até o Ministério da Saúde, a CESAI, Saúde Indígena, sempre está nos acompanhando, nos orientando, para que fazendo os acompanhamentos. Então a gente está nessa luta, né, nessa batalha com esta pandemia que veio de uma forma muito avassaladora, né, pegando todos de surpresa. Assim como os capinauá, o povo indígena Aticum, de Carnaubeira da Penha, realizou algumas ações frente à Covid-19. Vamos ouvir Leonel. Eu me chamo Leonel, sou do povo indígena Aticum, localizado no município de Carnaubeira da Penha, Pernambuco. E também faço parte da COGIP, né, que é uma comissão de juventude de Pernambuco, que abrange todos os povos indígenas de Pernambuco, a juventude. E nós, povos indígenas, aqui Aticum, as primeiras medidas que nós tomamos para combater esse coronavírus foi colocando barreiras para que realmente só entre indígenas. E aqueles indígenas que saem para a cidade, eles sempre são aconselhados pelos profissionais de saúde a usar máscara e álcool gel, tipo, para combater esse coronavírus, para que realmente não entre nas nossas aldeias, né? E também eu estou fazendo parte da RENDIP, que é uma campanha para combater esse coronavírus aqui em nosso estado de Pernambuco. Leonel falou da Rede de Monitoramento dos Direitos Indígenas de Pernambuco, a RENDIP. O professor de Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco Alexandre Gomes apresenta de forma geral o que é a rede de apoio e a RENDI. A rede de solidariedade e apoio aos povos indígenas em Pernambuco, ela surge em âmbito da RENDIP, que é a Rede de Monitoramento dos Direitos Indígenas em Pernambuco, e parte do intuito e da necessidade urgente dos diferentes estratos da sociedade civil organizados apoiarem as ações dos movimentos e entidades indígenas no combate ao coronavírus nas aldeias. Essa iniciativa ela está situada no estado de Pernambuco para não só impedir a disseminação dessa doença nas aldeias e territórios indígenas, mas principalmente para esclarecer as populações acerca do que ela é, das formas de contágio, das maneiras de se prevenir, o que fazer com possíveis pessoas que tenham tido contato com essa doença, né? Então, a questão da informação, eu destacaria, ouvintes da Rádio Aconchego, como um dos fatores mais importantes, não só para as populações indígenas, mas para todos nós podermos nos protegermos contra esse que é talvez o maior vírus, que é o vírus do desconhecimento e da mentira. E quais ações que a rede tem desenvolvido? Nós temos organizado diferentes ações. Temos no nosso site Indígenas contra Covid-PE, o nosso boletim. Temos também um mapa atualizado semanalmente com o boletim, onde nós monitoramos os casos nas diferentes regiões e territórios indígenas do estado, entre todos os povos. Temos uma linha do tempo acompanhado de infográficos que demonstram um pouco de como está a situação indígena, a situação do coronavírus entre os povos indígenas em Pernambuco. Além disso, no momento, a gente está apoiando o movimento indígena estadual numa campanha para arrecadação de recursos financeiros para serem revertidos em ações nas áreas indígenas de combate ao corona. E, por fim, estamos elaborando um instrumental metodológico para identificar demandas e necessidades principais nos diferentes territórios indígenas, né, junto à população, aos agentes e trabalhadores de saúde e às lideranças, para que a gente possa elaborar planos de ação estratégico com as organizações do movimento indígena aqui no estado, a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco e a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, microrregião Pernambuco, e a Comissão de Juventude Indígena de Pernambuco, em parceria com a RENDIP, com essa rede de solidariedade, pensando em um plano de ação estratégico que possa apoiar a nível local as ações, também fortalecer os distritos sanitários especiais indígenas em cada um dos seus polos base para que possam dar conta dessa grande batalha que hoje nós temos como sociedade brasileira em torno da vida e em defesa daquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa diversidade cultural. Além do recado de ficar em casa e se cuidar, João Vitor, do povo Pancararu, denuncia a falta de ajuda por parte do governo federal e da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Meu nome é João Vitor Pancararu, sou do povo Pancararu, que fica localizado entre os municípios de Jatobá, Tacaratu e Petrolândia. Sou articulador na Comissão da Juventude Indígena de Pernambuco, a COGIP, que tem feito trabalho junto à RENDIP. O trabalho da Juventude Pancararu está sendo no sentido de acompanhar o que as lideranças tradicionais têm dito, reforçando a campanha para a população ficar em casa e se cuidar, mais nessa questão de sensibilização e conscientização mesmo, para que todos entendam, né, e se cuidem ao máximo, o que não é fácil, porque precisamos estar sempre reforçando essa fala, no sentido de que a população precisa dar essa contrapartida, para que essas e outras ações sejam de fato eficientes. Além disso, temos que lidar com o desafio da falta de EPIs, tanto para as ações de conscientização, como nas barreiras sanitárias. E a campanha que estamos todos mobilizando, que é a RENDIP, a COGIP, a POIME e a COPIP, é de extrema importância para os povos, uma vez que, além do vírus, nos encontramos numa situação que o governo federal, por meio da FUNAI ou SESAI, tem demonstrado pouco ou se não nenhum interesse em ajudar as comunidades. E sabemos que existem pessoas que necessitam dessa atenção e ajuda. Então, dessa forma, a gente espera poder fazer algo mais concreto para essas pessoas. E, de fato, conscientizar e mobilizar as pessoas para que fiquem em casa e se cuidem ao máximo. A situação nas aldeias indígenas está grave. Para enfrentar esses problemas, as organizações indígenas estão criando vaquinhas e campanhas de doação que buscam o apoio e a solidariedade das populações não indígenas. Para contribuir, acesse www.indígenascontracovidpe.com e clique em Como Ajudar. E o bloco de indicação de hoje, a gente destaca a biografia de Lia de Itamaracá, lançada no último dia 14 de maio pela CEP Editora. Maria Madalena Corrêa do Nascimento, mais conhecida como Lia, é cantora, cirandeira e um grande símbolo da identidade cultural pernambucana, sendo reconhecida como patrimônio cultural do estado. Lia tem 80 anos de idade, canta desde os 12 e recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco no ano passado. Já participou de filmes e com certeza tem muita história para contar. O livro se chama Lia de Itamaracá, Nas Rodas da Cultura Popular, e foi organizado pela jornalista Michele de Assunção. Esse foi o Informativo Radioativo. Vamos ao ar todas as terças, ao meio-dia, e nas quartas, às 8 da manhã. Você pode encontrar este e outros programas lá no nosso blog, radioaconchego.milharal.org. E se você quiser enviar comentários ou sugerir pautas, é só mandar um alô no nosso número 997215409. Repetindo, 997215409. Ou procura a gente lá no Telegram, @aconchego. Este programa foi produzido pelos integrantes da Rádio Comunitária Aconchego, Gus Cabreira, Saci Pererê e Pri Oliveira.